5556, está na identificação da 2000 pés. Ajuste no 010. Boa, dona. Reporte estabilizado. Boa, dona. Descendo para 2000. Reporte estabilizado. 720, aciona a identificação, desce para 3 mil pés, ajuste 1010. Controle Salvador ao grupo 5556. 5 milhas de duna. Está autorizado o ILS aqui. Está autorizado, Eva. Utilizado. Coitado. 5556, passou Duna, estabilizado, sinal ILS 10. 5556, torre 1 no 895 5556. Salvador ao trupe 5556, estabilizado, ILS 10. 5556, boa noite, avistado. O vento variável com 2 nós de intensidade. Cheque trem de pouso, 5556. Tomarei o cheque de trem. 5556. Travou 5556. Livre pulso na 10, vento com 30 graus, 2,9, intensidade 5556. Autorizado pouso 5556, solo 56, libere à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão número 8. Na minha escuta, até lá, 5556. Segura pela Alfa, Juliette, portão 08. Na sua escuta, Roger. É, próxima atenção, interseção eco. E não sei se está quebrada a proteção dela, que ela está dando uma iluminação. A iluminação dela está mais forte que as demais. Estou focando um pouco o olho da produtora. Está próxima à interseção eco, é isso? Afirmativo. Ok, o pessoal da elétrica acabou de fazer uma revisão do balizamento. Tem uns 30 minutos. Eu vou falar com ele então novamente. Obrigado. Eu vou pedir ele para verificar. É a luz de táxi ou luz de pista de balizamento de pista? É a de pista, não é isso? Ah, ok. Já estou até identificando qual é. Uma mais clara aí agora. Ok, deve ser essa lâmpada aí. Ok, obrigado. O 355-56 já foi passado em infra-aero, eles já tinham até anotado a numeração da lâmpada lá, mas vai ser feita durante o dia, que vai depender do desligamento do balizamento, ok? Na 3520, Torre 1-895. 3520, bom dia, tem pouso livre 1-0, vento 30 graus com 029, TAM 3520. 30 com 02 autorizado na 1-0, 3520. Então 3520, solo 03, libera a direita, táxi via Alfa, Juliette, portal 03, meu pátio, não me escuta até lá, então 3520. Alfa, Juliette 03, me escuta agora. Bip 5556, apareceu o sinalizador? Isso mesmo, 03. 173, Guarulhos, um minuto para cópia. Voo 9073, pronto, cópia. Voo 9073, está pronto, cópia. Guarulhos 360, autorizado, decola da 1-0, com primeira curva à direita, saída da El Leta, depois vou direto à posição Bridge, onde intercepta a Pezulu no meia, nesta rota até Bravo até o Zulu. Após direto Trive, direto Poços de Caldas. A frequência do controle Salvador em 119.35. O seu código transponder 5133. Voo 9073. Pronto para o puxo, acionamento 9073. 3520, tem informação aqui da autorização para Aracaju. 3520, Aracaju 190, decola no zero, com primeira curva à esquerda, saída Pucajama, depois direto Aracaju. Frequência do controle em 119.35. Seu código transponder 5130, TAM 3520. Está sendo atualizado nível 190, no perfil da Pucajama, decola no zero, após o Aracaju. 19.35.51, 5130, TAM 3520. Correto, acuse pronto para puxa acionamento 3520. Acusarei uma gentileza, coordenão de 2230 com final. 230, será coordenada agora. Zero, está autorizado, reporte táxi, voo 9073. Confirmado nível 230 para Aracaju. 230 para Aracaju. Táxi 19073, POB 1803-2271, alternado Galeão. 180-351 Galeão, tem táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 118-95, voo 9073. Taxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, da 102-95, uma boa noite, 0073. Boa noite. Confirmando 9073, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento norte com 02 nós, 9073. 9073, decolou os 32. Chama agora o controle em 119.35, bom dia. 19.35, bom dia, bom serviço. Obrigado, igualmente. Ô, Salvador, muito boa noite, gol 9073, Dael. Gol 9073, contato radar, sobe, mantenha 360, voa Leda. Direto Leda, 3620, gol 9073.